com gravações autênticas e originais, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para nossa satisfação, nesta manhã de domingo, estamos recebendo aqui em nossos estúdios ele que é edil em nossa Câmara Municipal, ele que é o dinâmico professor de música, ele que é o responsável pela fundação da Escola Livre de Música, maestro João Sepp de São Carlos, ele que é o dinâmico Robertinho Rodamori, que dá o seu bom dia aos nossos ouvintes da Rede USP de Rádio. Bom dia, Rubens, e bom dia a todos os ouvintes do programa Um Jardim, um Coreto, a Música e as Saudades, que para contentamento de todos nós são carlenses, ultrapassam os nossos, a fronteira de São Carlos, está hoje em Ribeirão Preto, em São Paulo, para nosso orgulho. Hoje nós estamos atuando pela USP de São Paulo, da nossa Pauliceia Desvairada, e também pela 107,9, a USP FM de Ribeirão Preto, a mais nova emissora da rede. Mas, Robertinho Mori, primeiro nós queremos cumprimentá-lo pela sua reeleição. Você foi o segundo vereador mais votado do município? Sim. Foi uma surpresa até para mim, eu confesso, e muito contente, quase tripliquei a minha votação, então para mim foi muito importante. Foi pelo seu trabalho honesto, dinâmico, graças para a população Deus. Da nossa cidade, ela sabe das coisas boas. Obrigado. E você merece os nossos elogios, os nossos respeitos, a nossa admiração. Mas vamos falar sobre um assunto que está em voga, porque recentemente a Escola Livre de Música Maestro João Sepp de São Carlos, que tem como diretor o Robertinho Mori, ela vem recebendo do município uma verba de 10 mil reais mensais. E esta verba foi renovada, pois ela já estava no plano dessa escola há vários meses. E como o prefeito municipal tomou posse pela segunda vez, de acordo com o projeto, a lei teria que ter sido votada pela segunda vez. O que você tem a dizer sobre este fato? Eu tenho a agradecer os meus pares na Câmara Municipal e a compreensão de toda a população, no sentido de ser continuidade de um trabalho que já vinha sendo feito. Porém, quando eu foi pedido uma urgência especial para que fosse votado, por conta de alguns compromissos que já estavam sendo vencidos, inclusive com salários de professores, e assim todos os vereadores entenderam e apenas demos continuidade a um trabalho que já vem sido feito há um ano e meio. Portanto, já há um ano e meio, este pagamento já era elaborado e agora é apenas a continuação do fato. É a consumação do fato. Sem dúvida. Isso é muito bom, porque essa escola merece realmente. Quantos alunos ela possui, o Robertinho Mori? Hoje nós temos 170 alunos. 170 alunos? Eu queria só retificar, Rubens, eu não sou o diretor da escola, né? É um projeto de minha autoria para a formação de uma banda e uma orquestra no município de São Carlos. Pois não. Então, é uma subvenção passada para a Associação de Artes de São Carlos, e aí sim a associação tem uma diretoria para a Escola Livre de Música, que é uma regente de coral, uma pianista formada na UNAERP. O nome dela? Flávia Bombonato. Esta, então, é a diretora da Escola Livre de Música. Livre de Música João Sepp de São Carlos. Isso. Quais são as modalidades hoje lecionadas para os alunos da Escola Livre de Música João Sepp de São Carlos? A gente tentou trabalhar na formação de uma banda e junto uma orquestra. Então ficou específico a contratação de professores para violino, viola, viola de arco, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, teoria musical. E ainda este ano, Se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando com técnica vocal e voltar os cursos de percussão e trombone, que por conta de financeiramente nós não pudemos. Até o presente momento torna-se inviável. Mesmo porque todos os professores são registrados. Entendi. E como que o aluno faz para se matricular na Escola Livre de Música Maestro João Sepp de São Carlos? Hoje existe uma lista de espera, graças a Deus. O que é muito bom. Muito bom, sem dúvida. É lógico. É na esquina da rua Marechal Deodoro com a rua Riachuelo. É Marechal Deodoro 1522. O telefone 3372-3972. Pode repetir o telefone, por gentileza. 3372-3972. Aqui em São Carlos. Isso. As matrículas já estão esgotadas. Porém, pode ir, passa o seu nome, porque é uma lei que permite não só o aluno de baixa renda, o munícipe de baixa renda, mas todos aqueles que possuem um dom musical a participar. É, nesta manhã de domingo nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o dinâmico vereador Robertinho Rodamori, ele que é o responsável pela existência da Escola Livre de Música Maestro João Sepp aqui em São Carlos. Esta escola tem como projeto no futuro, bem próximo agora, lecionar também violão, cavaquinho, banjo, bandolim e outros instrumentos de corda, mas existe esse projeto ou não? Ainda não existe, porém, não é descartável, mesmo porque a diretoria é formada por músicos como o Dr. Paulo Estevão Cruvinel, que é violão sete cordas. Sim, sim, aliás, né? Excelente. Excelente violonista. O presidente da Associação de Artes é o veterinário e pesquisador Novaes, da Embrapa, que também trabalha com flauta doce popular. Porém, foi estabelecido alguns critérios enquanto idade e alguns instrumentos. Foi tomado um cuidado também não popularizar muito ainda os instrumentos violão, teclado, para não entrar em conflito, inclusive com algumas academias que já existem na cidade e academias, diga-se de passagem, muito boas. Porém, foi fixado uma meta para ser atingida, que seria uma orquestra sinfônica, uma banda sinfônica. Então, começamos os trabalhos com voltados para esses objetivos. Com o objetivo principal, com a música sinfônica. Este é Robertinho Mori, vereador em nossa idilidade. Ele que é o responsável pela formação da Escola Livre de Música Maestro João Sepp de São Carlos, batendo aquele papinho amistoso, amigável, com os ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade, com os ouvintes da USP FM São Carlos, USP FM de Ribeirão Preto em 107,9 e USP FM da Supercap. Robertinho Mori, mais alguma coisa para os nossos ouvintes nesse sentido da Escola Livre de Música Maestro João Sepp? O Rubens, agradecer o espaço e comunicar que essa subvenção é uma lei de minha autoria, é lei número 13.135. De parabéns pela lei. Muito obrigado. E foi aprovado também recentemente na Câmara Municipal uma lei de minha autoria que autoriza uma cessão diária de 7.500 metros quadrados. Um terreno que dá para marginal ao Parque Faber 2. E nesse terreno será construído o quê? A escola, seria todas as instalações da Associação de Artes. Vamos iniciar. A Associação de Artes foi tomado um cuidado, inclusive com o estatuto da OSCIP, que é uma organização social de interesse público, para a formação também de futuros grupos com artes cênicas. Porém, hoje, trabalhando com música, a gente teria até 6 anos para construção de um anfiteatro, além de 20 salas de aulas. Estamos buscando algumas parcerias e o professor Newton Lima, que estamos trabalhando com uma parceria, estará enviando para o Gilberto Gil um projeto para da Lei Rouanet, onde a gente buscaria esses recursos, recursos também da iniciativa privada. Muito bom. Nós contamos nesta manhã de domingo em um jardim, um coreto à música e à saudade, ele que foi o responsável pela fundação da Escola Livre de Música Maestro Joncep de São Carlos, o dinâmico e amigo vereador Robertinho Roda Mori. Robertinho, as suas despedidas, nosso tempo é escasso. Eu agradeço a oportunidade. Mas você fez uma entrevista esclarecedora, que é muito bom para nós. Muito bom. E gostaria também de esclarecer que o objetivo principal é a gente ver a possibilidade de estar entregando para a cidade de São Carlos, no Sesc Centenário, a nossa orquestra sinfônica. Eu agradeço a oportunidade do esclarecimento e estarei à disposição para que sempre eu possa vir num programa tão tão assistido como é o Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ah, minha mãe está escutando do céu, com certeza. É, ela sempre foi nosso ouvinte. Infelizmente, ela partiu bem antes do combinado, mas deixou aquela saudade imensa, aquela lacuna, certo, pois ela deixou esse filho maravilhoso que é você. Muito obrigado. Mas vamos nós com música, vamos sim. Nuno Roland, do João de Barro, arranjo do Severino Araújo para Tabajara. Tem Gato na Tuba, que sucesso! Nelson Gonçalves também fazia muito sucesso nas festas momísticas. Nelson Gonçalves, do Fernando Lobo, arranjo do Zacarias, Perambulando. Chico Alves, novamente, como sabia das coisas boas do nosso carnaval. Chico Alves, do musicólogo Ali Barroso, arranjo do Lírio Panicali. Falta um zero no meu ordenado. Todo domingo havia banda no coreto do jardim, e já de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim, e o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Bum, bum, bum. Thank you. sonhar eu fico, querida, perambulando pra lá e pra cá, esperando a madrugada passar. Perambulando pra lá e pra cá, esperando a madrugada passar. Enquanto você dorme a noite inteira sem sonhar, eu fico, querida, perambulando pra lá e pra cá, esperando a madrugada passar. Perambulando pra lá e pra cá, esperando a madrugada passar. Sabe lá o que é ficar a noite inteira sozinho, esperando. Mas algum dia eu hei de ver essa malvada pela rua, perambulando. Ficar a noite inteira sozinho, esperando. Mas algum dia eu hei de ver essa malvada pela rua, perambulando. Enquanto você dá a noite inteira sem sonhar, eu fico, querida, perambulando pra lá e pra cá, esperando a madrugada passar. Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, faltando um zero no meu ordenado. Tá faltando sola no meu sapato. Somente o retrato da rainha do meu samba é que me consola nesta corda bamba. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu fico sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo. Tá faltando zero. Zero no meu ordenado. Tá faltando sola no meu sapato. Somente o retrato da rainha do meu samba é que me consola nesta corda bamba. Trabalho como louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhando, fazendo faxina, comendo. Tá faltando zero. Thank you. É para você recordar aquele tempo feliz que passou pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pirrou. Somente com sucessos carnavalescos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Dando sequência nesta pedida, nós vamos rodar para os nossos gentis ouvintes esta belíssima composição do João de Barro, com Emilinha Borba, a favorita da Marinha, e Nuno Roland, arranjo do Severino Araújo, do João de Barro Braguinha, tem marujo no samba. Oscarito, cômico do nosso cinema. Oscarito, espanhol de nascimento. Oscarito, em arranjo do maestro Silvio César. Oscarito defende do Armando Cavalcante. Gago, marcha do Gago. Silvio Caldas, o titio, dá um show em arranjo do Radamés, do Nassara, esta composição Flores Bela. Parece o batalhão naval. Chegou a primeira escola de samba, escola que não teve mal. Pelo chão da bateria, até parece o batalhão naval. Neste mundo só há duas coisas que balançam o meu coração. É a ginga da minha cabrocha e a cadência do meu batalhão. Chegou a primeira escola de samba, escola que não tem igual. Pelo chão da bateria, até parece um batalhão na volta. Duas coisas somente. tá, tá na hora. Vá, vá, vale tudo agora. Só mole pra papala, mas sou um pintacuda pra beijar. Tá, tá, tá, tá na hora. Vá, vá, vale tudo agora. Sou mole pra papala, mas sou um pintacuda pra beijar. Eu fico gaga, gaga, gago dentro do salão. E até pá, pá, pá, pá, pago pra não ver canhão. Mas se a dona é boa, a minha língua se destrava à toa. Fico gaga, gaga, gago dentro do salão. E até pá, pá, pá, pá, pago pra não ver canhão. Mas se a dona é boa, a minha língua se destrava à toa. Ai, tá, tá, tá, tá na hora. Vá, vá, vale tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um pintacuda pra beijar. Tá, tá, tá, tá na hora. Vá, vá, vale tudo agora. Sou mole pra papalar, mas sou um pintacuda pra beijar. Encontrei a flor e espera, entre as flores de um jardim. É, você está ouvindo pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, nosso intervalo e na volta, Chico Alves e Roberto Paiva.